Enfermeira. Bisturi. Tesoura. E o Corinthians? 2-0 pra eles. Serra. Já estou vendo. Sabia que estava aqui. Você ouviu isso? Tô ouvindo algo? Doutor, que cheiro horrível é esse? O que está acontecendo? Bosco Chanchada! Filha da puta! Começando mais um Tosco Chanchada Podcast, aqui é Anderson Meira, vulgo perna. Eu sou o Paulo. Aqui é o Hendrix. Aqui é o Vinícius falando. Aqui é o Zé. E hoje, num serviço de total inutilidade pública, nós vamos indicar álbuns que a gente gosta, curte pra caralho. Escuta, né? Completou a figurinha. Álbum da Copa de 86 no México, né? Cara, eu consegui isso, cara. Eu consegui completar aquela de 82... E 82, tinha... o cara... 82. Ele já era velho, não, mano. Não, que vinha no... tinha só 32 anos. Que vinha no chiclete ping-pong. E eu e era o único cara que tinha o laranjito. Quem era o laranjito? Cara, quem era? Era o símbolo, era o símbolo. Era uma laranja, cara. 82 foi a Copa... É. Que Copa? Da Espanha. Copa da Espanha. Ah, tá. Porque eu só lembro de 86 que saiu. Que também. Era é, 86 eu já lembro também. É, bloco Copa do Mundo. Não, né? eu lembro, na hora eu lembro, a gente cara. Falar sobre música e de repente vira futebol, né? Não, de figurinhas, né, cara? Não, só falando da Copa do Mundo, sem querer tirar muito do assunto. Não, vambora. Vambora, vambora. Se tá assim, você imagina na Copa como é que vai ser. É verdade. Não, mas ó, na Copa do Mundo da Itália, lembra que o símbolo é um monte de quadradinho, cada quadrado de uma cor da bandeira da Itália, mano? Muito podre, cara. Nossa, cara. Muito podre, cara. É o mascote mais idiota que eu já vi, cara. Antes da gente ir pro episódio, eu só quero dar um recado pro pessoal que ouve o Tosco Chanchada pra mandar o feedback pra gente, né? Porque agora a gente não lê mais os e-mails no episódio, então às vezes a gente sente falta da galera comentar. Sim. Um episódio como esse aqui é legal a galera mandar também aí uns e-mails pra gente, ou deixar lá um comentário com o disco que ele curte. Se concorda, né? Ou se dar concorda. Opinião sobre o disco que a gente vai falar também. Sim. A gente queria que a galera participasse também, mandasse o feedback legal, aí. Cara, lembrando isso. Que o feedback da primeira semana é que vai pro retroalimentação, né? Exatamente. E se você não quiser ser zoado na retroalimentação, é só colocar lá embaixo, ó, por favor. Né? PS, não me zoe, né? Que é, esse aí, é. Que é esse aí mesmo que nós vamos foder. PS, depois, né? Não fodam comigo, cara. Don't fuck me, please. Ah, vamos falar aqui dos nossos álbuns, alguns, né, dos prediletos, porque realmente deu uma dor no coração aí ter que escolher apenas dois. Foi foda, hein? Cara. Não é uma lista definitiva, né, faremos não, mais episódios. Disso, tá longe de ser a lista definitiva, porque é foda escolher dois. Né? Dois é foda, cara. Sem querer ser muito nostálgico, saudosista e tal, mas eu lembro que muitas vezes eu ficava na porta de loja esperando chegar. Porra, a caixa de vinil lá, comprar e ouvir, até decorar todas as músicas, cara. Por isso que a minha geração teve o privilégio assim, de conhecer muita coisa. Era até um lance de você não ser espancado na rua, né? Quando você tava com uma camisa de banda, o cara chegava, te pegava pelos colarinhos, ó, fala aí qual que é a segunda música do lado B da banda tal. Fala qual que é a terceira formação da banda tal e você sabia. Eu particularmente, nos discos que eu mais gosto, cara, eu pego, às vezes, cantarolando, acaba uma música, eu começo outra, na ordem do disco. Pode crer. Não é na ordem do MP3, não é na ordem alfabética, né, cara? Então, o lançamento de discos era um evento, né, cara? É. Na verdade. Sim, você esperava. Né? Entendeu? Ia todo dia, ou chegou, porque Marília nunca chegava na data do lançamento do disco, né? Exato. Assim. Eu lembro, cara, assim, eu ia toda semana, trabalhava perto do centro da cidade, toda semana eu ia lá na Magic Music perguntar se já tinha chegado o Kid A do Radiohead. Era uma maluquice, cara, porque o cara falou, não tem. Começava a dar um desespero, né, cara? Aí quando chegou, você não comprou. Quando chegou, não, e dava pra ouvir lá o CD. Chegou o disco. Chegou o KJ, chegou. Ele falou, é uma bosta. Chegou o KJ, chegou. Botei pra ouvir lá, falei, nossa, que bosta. Ó, eu, particularmente, nunca comprei um disco de vinil mesmo. Vinil não nunca comprei, comprar, cara. Não. Comprei CD, mas eu comprei uma fita. Olha do Raimundos original, cara. Do Raimundos, uma fita, cara. Da hora. Ó, eu tenho algumas fitas originais do Slade. Eu tenho fita original, cara, do... Mewtwo? Eu tenho, cara. Eu tenho a fita original do Guns N' Roses, do Lies, Like a Suicide. Legal aqui, é legal pro caralho. Pô, é legal, vi encarte e tudo, cara. É verdade. Muito louco, cara. Muito legal. Eu tinha a fita do The Wall do Pink Floyd, cara. Olha que maluquice, cara. Que eram duas fitinhas. Em algumas situações, o encarte do cassete era mais legal do que os dos CDs, né, cara? Não, de CD geralmente vinha aquele livrinho, né, cara? Do cassete abria, virava um pôster às vezes, alguma coisinha legal, cara. Ó, mas o do vinil, cara, você abria o álbum, por isso que tem esse nome. Aí você tirava de dentro, assim, um livreto, cara, meu, muito bonito. E coisas que o CD não reproduziu depois. Perde, cara. Você pega, tipo, igual bandas, principalmente umas bandas mais artísticas, assim, cara, dos anos 70, mais rock progressivo, assim, King Crimson, Yes. Você pega umas, pô, tem umas capas de disco do Yes, foda, cara, né? Que é foda, mano. Foda. E que em CD não funciona. Você pega lá, sabe? É, alguns detalhes, né? Impacto, alguns subliminares, assim, né? Algumas bandas costumavam colocar, assim, alguns símbolos e tal, pra causar alguma polêmica. No vinil você ainda enxerga. Tem uma lenda do Iron Maiden, que cada disco do Iron Maiden tem um símbolo, aí tipo, acho que é no Live After Death, que é, por ser uma coletânea, tem os símbolos de cada disco, dos discos anteriores, tá ligado? Sim. A capa do Maguma, do Pink Floyd, por exemplo, ela não funciona em CD, não, né? Porque tem uma riqueza de detalhes, exatamente, né, cara? Pode crer, cara. É muito louco. Era todo um conceito, assim, né, pra... Ah, mas a do Pulse também não funciona em vinil, né, cara? Que tinha aquela porcaria piscando lá, que pisca até hoje. Eu ia perguntar, funciona aquilo lá, será, até hoje? Ó, se trocar a bateria, funciona. Não. É porque o vinil tinha que vir com gerador. Tá? O vinil veio com a bateria de carro, né, velho? É totalmente autossustentável. O vinil viu um negócio de você colocar carvão lá. Uma manivelinha. Gerador querosene. Cara. É só colocar uma manivelinha lá, né, meu? E já é. Ou um hamster, né? Agora o pior. O hamster morre, pô. Tem que pôr uma grávida lá. Agora mãe, morreu um hamster. Compra outro pra piscar luz. Agora o pior, cara, é aquelas bandas politicamente corretas. O pior agora é aquelas bandas politicamente corretas, tipo o Pearl Jam, que resolve fazer o CD com material biodegradável. Qual é, não é caixinha plástica. Ah, sim. É um papel. É papelão. Aí desbença o negócio pra você guardar. Tem que guardar no meio dos livros, foda, né? É foda. Senão fica desbençado. Eu sou, assim, eu sou fã do Pearl Jam, tenho a discografia inteira e tem que ficar separado. Mas eles são uns pau no cu. Mesmo. Não, agora, ó... Eu tenho minha opinião sobre o grunge, todo mundo já sabe, mas eu tenho o vinil do Vitalogy. E é um dos vinis, assim, vinil mais também bonitos que existem, porque ele é um livrão. A arte dele é linda, cara. E dentro vem um livreto meio médico, assim, né? Com coisas médicas. Massa, assim. Cara. É demais, porra, cara. É lindo, lindo. Eu não ouvi o disco até hoje, mas a capa é linda. Como assim? Eu imagino esses moleques de 15 anos ouvindo o Tocha, não tá entendendo nada. Capa linda. Procurei na net. O moleque de 15 anos não sabe nem o que é figurinha. Ele fala. Sabe nem o que é vinil, né? É verdade. Chiclete ping-pong. Sabe nem o que é vinil, né? Pô, eu tinha o vinil do Super Xuxa contra o Baixo Astral, hein, cara. Olha aí, cara. Olha aí. É que o Baixo Astral na capa, o bagulho mó sinistro, assim. Pô, né? Eu tive um vinil do Trem da Alegria, cara. Ah lá, piuí, piuí, abacaxi. Piuí, abacaxi. Piuí, piuí, piuí, coloca a mão no meu ombro. E agora? Que gay. Eu tenho um CD de trip-hop da Patrícia Marques. Olha! É sensacional, cara. Eu comia ela fácil, eu acho. Eu também, cara. Ah, dá pra ir fácil. E ela tá linda, cara. Ah, não sei quem é, não, mas eu vou na opinião de vocês. E ela curte Garotos Blacks. Sou obrigado. O cara com puxando a sardinha pro lado dele, velho. Jairzinho, brother. Não, começou com o Jairzinho. E hoje você vai ver o cara que ela é casada é um produtor de música eletrônica. E o cara, meu. O cara é o. Você tipo, curtiu o cara? Um motumbo. O cara é o mandingo. Music and our mess. Just listen. Eu vou começar com o disco que eu acho que vai ser o mais antigo dos que eu acho que todo mundo vai citar, que é o Velvet Underground em Nico, que é de 1967. O Velvet Underground, pra quem não sabe, é a banda do Lou Reed, né, que é um cara, um compositor foda. E a importância desse disco, cara, é que ele é a base de tudo de moderno que o rock produziu. É, ele é base pro punk rock, ele é base pro noise, ele é base pro rock de garagem. Pro rock de garagem. Ele é a pedra fundamental do troço, assim. Experimentalismo indie rock. Sabe que indie rock, alternative rock, até eletro rock, tudo isso tem alguma coisa a ver com o Velvet. O que é muito louco é que o Velvet é uma das bandas responsáveis em termos sonoros pelo surgimento lá na frente, uma década depois do punk. Só que aí o punk virou um negócio tão foda que eles vão chamar essa turma do Velvet de proto-punk. De proto-punk, é. Né? Que seria o pré-punk, assim, né? É. Ou seja, eles não têm um outro. Quando eles surgiram, não tinham um rótulo pra eles, né? Não. Rotularam depois de 10 anos. 10 anos depois, quando sai o punk. Isso quer ser inovador, né? Eles são chamados de proto-punk, ou seja, assim, os caras que deram Demorou, né? Precisou sair algo depois. Depois, pros caras entenderem o que tá muito à frente, né, cara? Inclusive, tem uma capa enigmática. É, que é uma banana. Tem o quê? Tem uma interrogação, assim? É uma banana, Vinícius. Então, geralmente, eu já vi assim. O mentor... Banana d'água. E algumas coisas, assim, que envolvem design e tal, geralmente o pessoal pega essa capa como exemplo. Então, o mentor do Velvet Underground era o artista plástico Andy Warhol, responsável pela pop art e, tipo, referência pra todo mundo que trabalha na área de design. E, inclusive, teve um vestibular que o tema era simplesmente assim, fale sobre Andy Warhol. Olha, cara. É verdade. Ô, louca, eu ia tirar zero nessa porra. Eu não sei nem quem é esse cara, velho. Você quis dizer o Warren Washington III? O anjo? Eu escrevi isso, cara. Eu vou falar o quê, cara? O Henrique estava falando da importância, por exemplo, do vinil e, no caso, da capa desse disco. No vinil, ela tem até mais relevância, porque é uma banana normal na capa, todo mundo já deve ter pelo menos visto isso. O que seria uma banana anormal, José? Uma banana verde com pintas roxas, é uma banana normal. Ah, tá. Não, ele tá bravo. Eu senti certa irritação. Caralho! Quando ele respondeu essa pergunta. Uma banana com asa, caralho! Você já viu uma banana com asa? Uma banana normal come cocô. Seu filho da puta, uma banana normal come macaco. Uma banana normal é comida pra macaco. Isso é colã. Banana, hein? Vamos mudar de assunto, essa porra de banana não, agora não dá mais. Vai, José. Olha a banana. Olha o bananeiro. Quando você tira a primeira capa do vinil, aparece numa segunda capa, que é o mesmo desenho, só que seria a banana. O Pedro tá chorando com asa, porra. Ele tá pensando na banana com asa perseguindo ele, né, cara? É o filme de terror, ele é o macaco e a banana com asa perseguindo ele. Querendo comer ele. Quando o Zé falou assim, não, a capa tem a banana, você tira a contracapa, eu achei que ia tirar a casca. Né? Sim, mas a segunda capa do disco é a banana descascada. Ah, então. É a banana desnuda. Ela é rosa. Não sei agora se aí, pergunta. É normal uma banana rosa? É normal uma banana rosa? É uma banana split. Depende de onde o japonês enfiou ela, né? Japonês, cara. É só mais uma das aspirações do Andy Warhol. Mas acho que o legal de tentar entender é de onde vem a influência do Velvet Underground, né, cara? Se a gente parar pra pensar... Ah, isso é... Isso é uma coisa curiosa, porque eles são... Eu penso muito no jazz. Eu vejo muita coisa de jazz. Eu vejo de alucinógenos. Claro, a influência... Muita droga. A maior influência deles é LSD. LSD? É LSD puro, né, cara? Eu acho que tem muito da contracultura... Do beatnik e do Bob Dylan. Posso confessar uma coisa, cara? Eu não sei o que é contracultura, cara. Qualquer movimento cultural que envolva desafiar o paradigma social. A moral social. Então, por exemplo... Entendi. Desafio o status quo. Eu já sabia. Eu só falei pra você explicar pros nossos ouvintes que são um pouco mais leigos, né, cara? Então, e esse álbum sabia, Velvet Underground em Nico. Nico tem um lance também que parece que foi o Andy Warhol é que falou, não, a Nico tem que participar. Nico que é uma mulher. Porque o Velvet Underground, ele tinha, tinha muita força ao vivo, né? No palco eles eram muito emblemáticos, tipo, o lance de iluminação e tal. Tinha cenografia, né? O Andy Warhol tava por trás dessa parte também, De que ano que é, pô? Você tinha falado? 67. 67, velho. Tem essa parte. Então, o Andy Warhol era mentor dos caras mesmo. Ele influenciava em tudo. Ele dava palpite nas músicas e na parte visual. E aí, a Nico era uma modelo, acho que sueca, sei lá, alemã, né? E participou de alguns filmes do Andy Warhol. E aí ele resolveu que a Nico tinha que participar. E aí ela canta 3 músicas no disco, que são baitas, que é Femme Fatale. Femme Fatale, ela canta. Ela participa. Tomorrow's Party. Tomorrow's Party. Essa é a voz da mina, velho? É, ela canta meio sombria, assim, né, cara? É, meio cara, assim, né? Uma versão muito sombria dessa música é do Nick Cave e The Bad Seeds, cara. O Paulo citou o primeiro disco dos caras, que é um discaço, mas assim, vale a pena comentar uma música de outro disco pra mostrar o tanto que esses caras foram importantes e inovadores. Eles talvez tenham sido a primeira banda que usou bem a técnica de estéreo, de gravação estéreo com 2 canais diferentes. Porque eles compuseram aquela música Murder Mystery, né, que conta a história de um assassinato em 2 versões, e em cada uma das caixas saiu uma das versões do assassinato. E às vezes, até pra mostrar o duelo entre as versões, em algumas partes, as 2 versões estão sendo cantadas ao mesmo tempo. Caralho. Então você ouve as 2 coisas. E aí, se você quiser saber... prestar atenção, né? No... É, você pode tentar prestar atenção em cada uma das versões, ou você pode, por exemplo, desligar a caixa da direita e ouvir uma versão da música e depois desligar a caixa da esquerda e ouvir outra versão. Nossa, velho. Oh, legal, né, cara? E aí depois você vê... Mas dá pra ouvir a música assim junto Sabe. Harmônica, pá. É, só que se você ouve junto, você vê que parece que tem 2 pessoas tentando uma defender o seu lado contra a outra. Então fica confuso. Mas faz parte da ideia do legal, você vê, véio. Isso aí depois os caras fizeram isso aí, você vê a influência dos caras. Tipo, muito depois você pega o Flaming Lips, que lançou um disco que... São quatro discos diferentes. Rodando ao mesmo tempo, tocando ao mesmo tempo. Roda os 4 ao mesmo tempo e se completam. Sensacional. Né? E se rodar os 4 ao contrário, se é que dá bagulho igual da Xuxa? Aí vai ter banana com asa. Cagajeado, né? Cagajeado. Ah, né? Cacete de agulha. Music and our message. Just listen. Eu vou indicar pra galera um disco que é até próximo desse disco do Velvet Underground, que é o primeiro disco do Led Zeppelin. Eu pensei muito na hora de indicar um disco do rock mais pesado, um pouco assim. Eu fiquei entre algumas opções. E eu acho que a opção pelo primeiro disco do Led Zeppelin é pelo fato de que ali tá muito claro naquele disco as influências que o Led Zeppelin teve, que eu acho que são muito importantes. Você ouve jazz, você ouve blues, você ouve coisa de mod rock ali, você ouve algumas influências, por exemplo, de psicodelia em algumas músicas. O primeiro disco mostra claramente, em cada faixa... O primeiro disco é em 69, né? 69. Cada uma das influências do Led Zeppelin. Então você percebe que é uma banda que teve inúmeras influências. Pô, você ouve uma música como Your Time Is Gonna Come, e você vê ali influências, por exemplo, de Janis Joplin. Então é um disco que mostra claramente todas as influências que o Led Zeppelin teve. Claro que tudo isso feito à sua maneira. E o mais legal é que, por ser o primeiro, é o disco que dá um pontapé naquilo que viria a ser chamado de hard rock e também de heavy metal. Sim, né? Por exemplo, a Communication Breakdown, pra Nossa, mim, é a música que é o pontapé inicial do que se conhece como heavy metal. Tanto que um ano depois, sai o primeiro disco do Black Sabbath, exatamente um ano depois do primeiro disco do Led Zeppelin, e você vê aquela primeira música que saiu do primeiro single do Black Sabbath, que é aquela Evil Woman, que é o primeiro single dos caras, meu, aquilo tem tudo que foi feito pelo Led Zeppelin um ano antes. Você vê o Led Zeppelin no primeiro na discografia do Black Sabbath. Mas o primeiro disco do Black Sabbath tem muito do primeiro disco do Led Zeppelin, por exemplo. E uma coisa que eu gosto muito do Led Zeppelin é a timbragem dos instrumentos, cara. Você ouve o baixo muito perfeitamente, depois antes da banda, os caras eram tudo rato de estúdio, né, cara? Sim. O Jimmy Page já era guitarrista de estúdio, o John Paul Jones era baixista de estúdio. E maestro também, né? O arranjo dos caras. E a timbragem da bateria, que até hoje não existe nenhuma banda que tenha a pegada, cara. o timbre, assim, pesado, cara, que o Led Zeppelin conseguia. Som de prato igual. E mesmo igual, assim, você não pode falar que é aquele bando de virtuoso, né, cara? Um que é, não pode ser mais que o outro. É tudo na medida. É isso, é tudo na medida. Não tem o virtuoso, o cara que... E o nome Led Zeppelin sai de uma... Que é o nome do primeiro disco e da banda, sai de uma dica do Keith Moon, né? Pouca gente sabe isso. Keith Moon, pode crer. O Keith Moon, do baterista do The Who, que sugere o nome. Porque o primeiro nome da banda nas turnês na Escandinávia, quando eles ainda não tinham nenhum disco lançado, era The New Yardbirds, que era a banda anterior do Jim Page, né, cara? Além de mostrar todas as influências, o disco é importante também, porque ele dá um pontapé inicial no que vem a ser o heavy metal. Sim. Qualidade. Aliás, creio que seja o primeiro disco em que se empregue, assim, de fora a fora, esse vocal tão agudo pra um homem, né? Certeza. O Robert Plant é o cara que criou isso. Depois dele, todo mundo fez assim. Você vai pegar o Ozzy, você vai pegar o Axel, você vai pegar o próprio Freddie Mercury, o Bruce Dickinson, todos esses caras que empregaram vocais muito agudos pra homem. Todos os caras que amarram o saco pra cantar, né, cara? Massacration, né? Isso aí vem tudo do Robert Plant, cara. Esse cara inovou pra caramba. Cara, tudo isso veio de um chute no saco, velho. O vocal dele é um vocal que lembra mulher bluseira dos anos 50. É um absurdo pra um homem cantar daquele jeito. É Billie Holiday, né? É, pode crer. É muito foda. E porque... ele falando, só pra saber, ele falando, a voz normal, dele é normal? Normal. Então, assim, além de trazer muitas influências legais, seria uma forma de fechar duas décadas de rock. Você ouve o disco do Led Zeppelin, o disco de 69, você tá ouvindo ali, é duas décadas de rock and roll, cara. Cara, o que eu acho engraçado... E apresentando coisas novas. O que eu acho engraçado... Esse é o grande negócio do Led Zeppelin, que é um disco que ele traz uma bagagem inteira, como a gente falou, de blues, de jazz, de rock and roll, né? Tipo, mod e tal, tudo. Tal. E apresentando coisa nova. Isso é o mais impressionante, né, cara? O que eu acho engraçado é que tem uma geração aí pós anos 90 que fala assim, eu gosto de heavy metal e tal, mas Led Zeppelin, Queen, essas coisas eu não gosto não. Pô, então o cara é um cabaço, cara. Porque se não fosse esses caras, você não ia estar aí sentado. Não, mas isso aí é meio que falta de informação, porque assim, se em entrevista dessas bandas mais novas, assim, sempre tem aquela pergunta, quais são as suas influências, né? É sempre a mesma coisa. É sempre o que a galera fala lá atrás, é Kiss, é o Led Zeppelin. Não, rapidinho, mas eu vou bancar o advogado do diabo. O cara pode ele ia gostar. Falar advogado do viado. Vou bancar o advogado do viado, então. Beleza. Dos cabaços. Beleza, vai lá. O cara pode muito bem gostar dessas bandas novas de metal e não gostar dessas antigas. Ah, sim. É uma coisa que acontece não só na música. Vocês são os cabaços, que são muito românticos. Mas o ser humano tem muito disso também, de às vezes criticar uma coisa sem conhecer. Exatamente. Isso é foda, isso é foda. Tipo, não ouvi e não gostei, né? Eu acho que pode não, ser que eu aconteça... Já vi num desses fóruns aí, desses sites de rock aí. Ó, Jimmy Page, Jimi Hendrix e o aquele do Deep Purple, O Hit Blackmore. Ah, eles não são tão bons assim. Hã? E quem é então? Então, quem é? Eu toco guitarra, blá, blá, blá, blá, blá. E esses caras não são tão bons. É, porque é o cara que se preocupa com técnica, né? Não, se preocupa com velocidade. É com velocidade, coisa que um robô técnica. Faz. É, então, um aí robô que, faz talvez esteja aí o problema. Porque o que acontece? Ele se acostumou com aquele heavy metal mais anos 80 pra cá, com muita técnica, com 15 guitarristas tocando ao mesmo tempo. Aí ele vai ouvir, por exemplo, o primeiro disco do Led Zeppelin, só tem um cara fazendo tudo na unha ali. E não é o virtuoso. É, tá certo que depois o Jimmy Page foi tocar até com arco de violino na guitarra dele, né? Sim. Mas é um lance de feeling, não é? Não é negócio de velocidade, etc. Você ouve, sei lá, You Shook Me, ou I Can't Quit, ou Baby, você fala, meu, parece que eu tô no show do Mudwater, cara. Que é muito blues, é muito blues pesado. Tem música que começa, você fala, meu, eu tô ouvindo Doors aqui, tô ouvindo The Doors, sabe? Então, assim, tem muita coisa boa ao mesmo tempo e criando, né? Então, é muito influência. Isso é verdade. Criar é uma coisa, né, cara? Eu pego várias influências. Ser influenciado ou copiar é E tem outro, aquele lance também, né? Uma coisa, assim, sei lá, quando você começa a curtir muito música, você sai daquela fase adolescente que você só gosta de uma coisa e acaba expandindo, você começa a perceber, assim, que existe a diferença entre algo que é ruim, de fato, e que, assim, tecnicamente bom, mas não gosto. É, tem gosto não é que... Não é porque você não gosta de alguma coisa, aquela coisa é ruim. Que é ruim, né? Só no meu caso, né, cara? Só no meu caso. Você admite que algo é bem executado, não, eu não. Bem você feito. Não tá falando de mim, não. Não, é assim, no geral, você admite que algo é bem executado, mas não é o teu gosto. Se eu, por exemplo, exemplo, eu gosto muito de rock and roll, mas eu não gosto de discos que só tem guitarristas. Por exemplo, você pega o Steve Vai, você pega... Aquele G3, né? Sabe? Essa, nossa esse senhora! Esse tipo de disco que eu não gosto. Nossa, velho! Não, isso assim... aí é música pra músicos. Exato, é música pra músicos. Exatamente. Pra músicos chatos. Não, é pra professores, pra professores. É músico chato, que é a hora que o cara vai fazer um show, faz aquela fileira na frente, cruza os braços e meio que fala assim, só e aí? Só falta levantar a plaquinha. No... Não, aí sabe o que é? Exatamente. Sabe o que é, Paulo? O cara mergulhou, tipo assim, nossa, que arpejo. O cara nota 9. O cara fica escutando... Arpejo 10. Comissão de frente, palhetada. Não, sabe... aí vai o hold do Joe Satriani e pega o papel e arranca. E sai correndo. Olha lá, foi a turma do Gaviões do Rock and Roll. Gaviões do Rock and Roll. Cara, levanta de buiando. Rock and Hawks. Rock and Hawks. Ai, ai. Fugindo um pouco desse esquema aí de bandas, né, grandiosas e discos que venderam pra caralho, assim, eu tenho pra... Pô, pera aí, só um detalhe, o Velvet vendeu pouco pra caralho. Ah, que foram muito influentes, é, né? Porque naquela época... Foi muito influente, ele é uma referência, só que ele foi um fracasso de venda. Porque naquela época era a época da pirataria digital também, do Napster, né, cara? É, 1960 era mais cacetada, né, cara? Ah, mas quem voltou no tempo e inventou aquela porra lá? Foi o Biff, sim. Ó, eu lembro que eu já vi um disco pirata de vinil, que... Não, verdade, nos anos 80... Nos anos 80, mas é aqueles pirata no sentido de falsificado mesmo. Não aqueles não autorizados. Ah, né? Tá. Mas no sentido de falsificação mesmo. Uhum. Alguns camelôs no Rio de Janeiro, nos anos 80, pegavam aqueles discos de novela, faziam lá, tinha um acetato, né? Imprimia lá o vinil, do jeito que é mesmo. Só que o rótulo, colocava um rótulo de papel qualquer. Então o pessoal da Globo falava assim, você... Pra saber se o disco é pirata ou se é original, você passa com a unha em cima do rótulo. Se sair, é pirata. Não olha compre. Aí, olha aí. E realmente... Compre só um livre, né? Os discos de vinil antigos, você passa o dedo mesmo, não, é muito difícil sair o rótulo com a unha, né? Sim, sim. A não ser que você pegue uma lixa lá e, lógico. Não, uma raspadinha, afinal, o bagulho, né, velho? Então, assim, eu sou um cara suspeito pra falar de stoner e bandas de, né, de surf rock e tal. Assim, uma banda que eu curto pra caramba, assim, que é um disco que vale a pena, até porque, assim, mudou um pouco o estilo da banda logo no início, né? Porque a banda, assim, o disco que eu vou indicar é o Karma to Burn, né? O mesmo nome, né? O auto-intitulado aí, Karma to Burn. E, na verdade, é um power trio. Só que os caras, assim, ficaram muito tempo na estrada aí, e tal, os caras são meio descompromissados com algumas coisas, por exemplo, os nomes das músicas deles, na verdade, era o número da música, tipo, a gente fez a composição número 1, então vai chamar número 1, e por aí vai, só que assim os caras só conseguiram assinar com uma grande gravadora, no caso era a Roadrunner. Sim, tinha meio que uma cláusula, que na verdade assim, como era um power trio e não tinha vocal, era uma banda assim, que até a galera zoa que era uma banda com problemas vocais, vamos dizer assim, a banda foi obrigada a colocar um vocalista, aí os caras colocaram o vocalista lá, até o John Garcia do Caios fez uns testes, gravou algumas coisas com os caras, mas acho que acabou não dando certo e tal. E aí os caras lançaram esse disco, Karma to Burn, com o vocalista. Algumas faixas entra uma mulher cantando junto, assim, só com backings e tal. Mas pra quem curte stoner rock, assim, riffs marcantes e tal, aquela parada visceral mesmo, assim, é um puta de um disco. Mas atrapalhou? Nesse caso, você acha que o vocal atrapalhou? Não, então, Não, é até estranho. Né, é assim, eu não conheço. Você não consegue ouvir a música sem o vocal mais. Você acha que seria legal sem não, o vocal? Não, então. Eu, as primeiras músicas que eu conheci do Karma era só instrumental. Eu falei, caralho, mas é uma banda só instrumental? Vou ouvir os álbuns. Aí eu peguei esse e tinha o vocal. E eu acho que o vocal encaixa na banda. Encaixava na banda. Ficou sensacional. Então, aí o que, que aconteceu? Eles lançaram esse álbum. O álbum foi um fracasso, né? Não vendeu o esperado. E aí os caras meio que já não estavam curtindo a ideia do vocalista, porque o esquema dele sempre foi o power trio instrumental, mandaram embora o vocalista. Aí o que, que a Roadrunner fez? Pé na bunda dos caras. Os caras apertaram o foda-se e foram gravar independente, gravaram mais dois álbuns, muito bons também. Só que parou. A banda acabou. Acho que, se não me engano, em 99 a banda acabou. E aí fizeram algumas regravações, aqueles sobra de estúdio, né? Que é caça-níquel e tal, mas até então não lançou mais. E os outros dois discos, sem vocal? Sem vocal, instrumental. Muito bons. Cara, que estranho, né? Porque a banda sempre fica atrás de um vocalista, que é ele que, pô, sem vocal não tem o frontman, não tem a... Não. Eu acho que a banda que fica atrás do vocalista, porque sem vocalista não tem o frontman, é a banda que tá querendo compor pra venda. Sim, sim, sim. Eu acho que o esquema do Karma to Burn é um esquema mais de, meu, eu gosto de música, vamos fazer o que a gente gosta. É isso aí. Sim, eu tenho uma banda nacional. Provavelmente esses caras ouviam, você falou, por exemplo, da guitarra marcante, etc. Provavelmente esses caras ouviram muito surf music. Sim, exatamente, isso que eu ia falar. Não precisa de vocal, cara, surf music é do caralho. Então, e tem uma banda nacional que até veio aqui em Marília, se eu não me engano, que eu já conheci ela já há algum tempo, chamada Camarones. Porra, é foda, Camarones. Pô, é muito bom, cara. É instrumental, cara. Inteiro instrumental e você não sente falta de vocal. É igual, o Macaco Bong é a mesma coisa. É uma baita de uma banda, você não sente falta do vocal, cara. Então, eu achei legal que, assim, esse certo descompromisso da banda com alguns elementos, eu acho que é o que faz a banda ser legal daquele jeito, de ter a pegada, assim, que é própria dos caras. Mas sabe? É isso que faz. Eu acho que é isso que faz sentido e que faz uma. É, a gente ter identificação e gostar de uma banda e de das músicas é justamente quando você consegue perceber que o cara fez a. tá produzindo aquilo com tesão. Sim, se sim. Liga. E atitude, né, cara? E atitude, e sem medo de ter essas amarras de falar, ah, porra, eu vou fazer pra conseguir vender. Ou... Não, o cara faz. Os discos que a gente comentou aqui até agora, cara, a gente falou aqui de três discos que é puramente isso. Os caras entraram no estúdio pra fazer o que eles curtem fazer e são a fim de fazer, cara. Tipo, a discografia rebelde, né, cara? Tipo... Então, não, mas eu vou falar um lance desse. Se você for pensar bem, o Led Zeppelin que o Zé falou, seria muito fácil pros caras entrar no estúdio, manter o New Yardbirds, porque já era um nome consolidado. Na cena musical, entendeu? E seguir a linha do Yardbirds. Ah, vamos fazer um blues pop. Vou continuar aqui, na mesma, né? Yardbirds fazia e seguir. Falando de lance comercial, assim, eu não vejo nada errado do cara ganhar bem fazendo aquilo que ele gosta. Claro. Mas, né? De vender milhões sendo. Só que o que eu não acho legal é você podar a criatividade do cara. Exatamente. E direcionar da venda. Pra venda. Ó, isso aqui, vamos criar um negócio assim, igual o Los Pirulitos, né, que foi essas boy bands assim, né? Que antes mesmo de saber quem são os caras, já tem os hits prontos, já tem as rádios certas pra tocar e já vai entrando na mente do povo. Já tem a lista de shows. Já tem a lista de shows, já tem fãs, cara. E tem um detalhe importante, assim, falando... Né, desse lance de identidade, o primeiro disco dos caras, né, você vê que o vocal ali, o instrumental, faz sentido. A partir do segundo, que é só instrumental, não faz sentido ter um vocal, cara. Claro. Assim, as músicas não encaixam o vocal. Uhum. Entendeu? Assim, você percebe que essa é a característica dos caras mesmo. E tem um lance, cara. Se tem nego que fala, pode até ser certo ou errado, que música é arte. E se for arte, não pode ser influenciada por parte comercial, por nada. Tem que ser influenciada pela parte artística, né, cara? Olha aí, hein? Olha que é o pariu, hein? A liberdade criativa não pode ser cerceada pela questão econômica. Ele falou cerceada ou impressão minha? Ele falou cerceada, velho. Music and our message. 1, 2, 3, 4. Just listen. O álbum que eu escolhi é o Discovery, de 2001, do grupo Daft Punk. É o duo, né? Sim. Daft Punk. São dois franceses, né? Que tem nomes... Um tem um nome muito engraçado aqui. O cara chama Guy Manuel Homem de Cristo. Ele é o cara e é o homem, né? É. E ele é filho de Deus, inclusive. É. Nossa, ele é o cara, o homem, e é o cara também. Ele é pai, filho, Espírito Santo e amém, né? Ele é o amém também. Então, e o outro é o Thomas Bangalter. né? Até aí tudo bem. Mas é, o Guy Manuel, Homem de Cristo, é um nome curioso, né? E o Discovery, cara, é um disco assim, não é o primeiro, é o segundo disco do Daft Punk. O primeiro disco do Daft Punk é mais, digamos, marcante. É, marcou o antes e depois da música eletrônica. Olha aí, hein? Só que o Discovery... Mas assim, excetuando assim, os clássicos, assim, tipo Kraftwerk, por exemplo. Não, então, aí que tá. Aí que vamos chegar. Ah, legal, legal. Porque assim, eu citei o Discovery aqui porque pra mim é o mais importante conceitualmente, né? Ah, entendi. Mas o primeiro disco do Daft Punk, a criação da música eletrônica pelo Kraftwerk, aquela coisa totalmente voltada pro tema ficção científica, espacial, aquela coisa do homem, robô, cibernética, tudo aquilo que a gente já falou também no episódio de ciborgues, androides e robôs. Sim, depois vem a aplicação da eletrônica pelo David Bowie, pelo Pink Floyd. Sim, sim. Isso tudo tem a ver com... New Order nos anos 80. Com o lance que até essa semana aí foi muito falado, que é o do Google, né, que colocou aí o Moog, né? O teclado Moog. Então era muito usado e tal. Só que aí, foi passando o tempo, chegou nos anos 80 e a New Wave, a música eletrônica descambou para um outro lado. A pop, eletropop. O synth pop, eletropop e tal. Summer Electro Hit. Quando chegou no começo dos anos 90, começou aquele popero, aquela coisa assim. Sete melhores da Jovem Pan. E a Europop. Eu senti um pouco de preconceito aí, Ren. Porque Technotronic na época fez sentido. Não, né? Eu não falei que é ruim. Mas popero, Não, isso eu tô generalizando. É porque não tem o conceito que tem o Kraftwerk. Exatamente, tá? Exatamente. Sim. Pegaram, tipo, os popzinhos descartáveis. Hendrix, chegando nos anos 90, como você tá falando, aí já não vem o Prodigy? No começo dos anos 90. Ah, tá. Aí tinha aquele Europop, que é aquelas musiquinhas assim, que parece aquelas músicas pop japonesa, cara. Muito teclado, e coisa muito superficial, descartável, sim, coisa que daqui uma semana, sabe, o nego já não vai lembrar mais. Não se criou mais hits, não se criou mais clássicos e virou uma coisa completamente descartável. Quando se falava nos anos 90 música eletrônica, o nego falava, é merda. Uhum. E daí começou a surgir o grunge, o grunge foi emergente, e o rock and roll voltou às raízes, vamos dizer assim. Sim. Aí surgiu o Daft Punk. Olha aí. O Daft Punk trouxe todo o conceito de volta da música eletrônica como música. Sim. Porque o pessoal, é um negócio de não tem alma. Pô, os caras são puta músicos, os caras tiveram bandas, o pai dos caras são maestros, eles são muito influenciados pela disco music dos anos 70, aqueles baixos, aquelas coisas assim, e... Que é único. E por todo o conceito criado pelo Kraftwerk, que é do robô. Tanto é que eles se vestem como... simulam, né? Robôs, assim, que eles são seres de outros planetas. E tanto é que é raro uma foto deles sem estar caracterizado, não tem entrevistas, eles fazem muito bem esse lance do personagem. E uma curiosidade, que tirando o Kiss, eles são os caras que mais têm produtos licenciados. Olha aí, cara. Essa é novidade pra mim, hein? E aí, que nem agora, teve o Tron Legacy. Mais que o Hulk Hogan, cara. Que não quis ficar com o Rio, né? Vou falar a verdade. George Foreman. Eu vou falar a verdade. Eu não gosto de falar de música. Vamos falar de luta livre, velho. O Hendrix falou de um negócio que eu acho que é interessante. Tem gente que questiona, por exemplo, Daft Punk e fala assim, dá nem pra chamar isso aí de música, porque não tá rolando guitarra, não tá rolando baixo, pensando tecnicamente, falando. Embora você tenha uma sonoridade foda. Meu, se for assim, você vai ter que desconsiderar lá atrás, por exemplo, um cara que nem o Hermeto Pascoal. Vai ter que desconsiderar o Doors. Vai ter que desconsiderar a música de videogame. É, quer se precisar, velho. Pode ser. Eu acho engraçado esse negócio que o pessoal fala, mas música eletrônica não é a música orgânica, como orgânica, alguns... Orgânica é dá uma roda aí, Paulo. Alguns amigos nossos, naquelas rodas de conversa, falam assim, eu não gosto de música eletrônica, porque música eletrônica não tem alma, é feita só por sintetizadores. Porra, mas tem um cara tocando ali, cara. Não é simplesmente você programar e falar assim, robô, faça a música. Não é, cara. Duvido que o cara falando, você não quebrou o pau com ele. Eu achei que talvez falta conhecimento. Então, mas talvez seja aquele lance do não ouvir, não gostei, ou o cara ouviu uma coisa lá nos anos 90, lá no início, lá da Eurodance e tal, e coloca a música eletrônica tudo no mesmo balaio, né? Assim, badalo. Então, só que o legal, baralho, uma inovação do Daft Punk, justamente pra dá na cara desse pessoal aí é que eles usam muitos samples dos anos 70. Sim. Que eu lembro que num outro episódio o Vinícius fala, ah, mas é tudo é influência. Não, sample, eles pegam uma parte de uma música que já existe, tipo uma música do James Brown. Pega lá o tan-tan-tan-tan-tan. É tipo o Pan-Americano. É um exemplo. É um exemplo ruim, inclusive. Sim. O pior exemplo possível. Mas sim, é. Então, aí que tá. No começo dos anos 90, a música eletrônica se resumia a tipo isso aí, cara, sim, do Pan-Americano e tal. Não tinha um lance de musicalidade. É porque entendeu? Os caras chamavam de putz. Exato. É, porque não deixa de ser verdade. É, claro. Não deixa de ser verdade. E aí o Daft Punk pegou músicas da disco dos anos 70, coisa dos anos 60, assim, e criou algo novo por cima, cara. Legal. Então, esse disco aqui em específico, o Discovery, que tem alguns hits muito, muito famosos, tipo a One More Time, por exemplo. Se você pegar, tem no YouTube aí, se você colocar One More Time samples, você vai ver como que ela foi feita. A base dela é com três músicas diferentes. E depois os caras colocam a batida deles e um cantor. Então é toda uma pesquisa de música, cara. Pra fazer o som que o Daft Punk faz, tem que manjar muito de música. É do mesmo disco, que pra mim é uma das maiores músicas da história, que é... Harder, Better, Faster, Stronger. Putz, cara, é sensacional. Essa é pra mim uma das melhores músicas da história. Canta um pedacinho aí pra mim me situar aí, cara. Harder, eu tô perdido. Better, Faster, Stronger. Que então, entendeu? Entendeu? Não, baseado entendi, em samples entendi. Também. Tá falando de mim, né? Uma nota, Marcelo. aliás, a versão de... Não lembro dessa música. Aliás, o Kanye West usa numa das músicas. Sim, dele, verdade. Ele faz uma versão atualizada de Harder, Better, Faster, Stronger, que chama só Stronger. Sim, e quando ele foi cantar ao vivo, no telão apareceu a pirâmide do Daft Punk, cara. Cara, é muito legal. Então, aliás, a versão tudo do referência. Kanye West é fantástica. Referência, cara, reconhece. O Daft Punk, legal, então, assim, e o Daft legal, Punk, né? o trabalho deles é todo em cima de referências, cara. Pô, todo em cima de referências. Então, é uns caras assim que eu realmente pago muito pau, cara. Muito bons. E a única coisa que presta, você começou a comentar, não terminou. É a única coisa que presta naquela merda, aquele Tron legado, cara. A trilha sonora é foda. Agora o filme vai tomar no cu. Não, é horrível, uma bosta. Aqui trilha sonora. Então, o primeiro é super valorizado. E eu esperei todo momento, a hora que o pessoal entra naquele clube lá e tal, os caras como DJs, né, cara? Pô, é sensacional aquela parte. Ficou legal. Esse disco Discovery, ele saiu também com um DVD, uma animação feita pelo Leiji Matsumoto. Sim. Que é um cara que faz mangás aí e saiu pela Toei Animation, né? Que faz a Dragon Ball Z. Todas as músicas. Vocês não viram, cara. São clipes. É sensacional. Clipe do One More Time eu vi. Então, é uma parte. Né? É uma parte. Ele tem toda uma história. Os clipes de todas as músicas do disco são trechos então, do filme. Então, isso que é legal do Daft Punk também, que sempre tem um conceito, né? Legal. De sentimento com tecnologia, com máquina. Então, nesse aí, cara, é sempre um lance de identidade. É justamente esse lance do comercialismo que a gente falou agora há pouco. E o clipe de Harder, Better, Faster, Stronger vai demonstrar como o ser humano é criado pra ser perfeito. Exatamente, né, exatamente. E depois, a banda imaginária, que também é o nome de uma das músicas, chama Crescent Dolls, que simula o próprio Daft Punk, vamos dizer assim, né? Tipo, ó, vocês têm essa identidade, não, vocês vão se vestir assim, vocês vão se apresentar assim. Então, é o lance artificial de toda essa indústria da música, né? E o Daft Punk sempre fez questão de afirmar isso. Tanto que, apesar de eles terem hits, venderem pra caramba, eles não entraram pra esse esquemão de grandes gravadoras, e eles fazem turnê quando eles querem. Olha que massa. Eles não dão entrevistas, não ficam aparecendo em programas de televisão, é muito raro. Você falou Daft Punk com o negócio deles nunca aparecerem sem fantasia, essas coisas, eu lembrei do Gorillaz, cara. É muito legal, que muito legal também. Os caras nem sei quem são os caras, velho. Não, mas já abriram, né? Nesse último disco você já vê os caras no palco. Assim, já... sabe que é o cara do Blur. É o vocalista do Blur e com amigos dele. Sabe, não, eu não sabia agora. Vocês estragaram a surpresa. Ele achou que era um desenho mesmo. Eu achei que era um bando de desenho que fazia as músicas. Ele achou que o Tupac do holográfico ia participar também. O Homem Cristo. Qual que ele é? Ele é o Daft ou ele é o Punk? Não, ele é aquele que o capacete tem um visor maior. Os colegas falaram aqui de discos que influenciaram o mundo do rock, músicas com conceito, músicas com almas. Eu vou falar de música boa. Cara, eu escuto e digo, bom, ruim. Simples assim. Sim. Aí os discos que eu escuto, que tem grande parte das músicas boas, 95%, 100%, eu considero bons discos. E um deles é o Duke, do Green Day, de 1994, cara. Meu, eu gosto de todas as músicas, simples assim. É um disco excelente, mano. Sabe uma coisa que é foda no Duke? Que é um lance, assim, que alguns discos têm, que é assim, você ouve o disco todo, chega no final, você volta pra primeira música. Primeiro, o disco tem 40 minutos, cara. É pra gente que não tem como perder tempo, né, velho? É um disco utilitário, né? É um disco utilitário. Não é um disco pra desocupado, né? É um disco pra modernidade aí, pra galera, né? Você mora em São... Tem tempo pra perder, né? Você mora em São Paulo, vai ficar parado no trânsito, em vez de escutar um disco chato, uma vez só, escuta o Duke, que é legal 5 vezes, cara. Muito melhor, né? O que eu acho legal desse disco aí, que é um rock sem compromisso, vamos dizer assim. Exato, cara. Totalmente. É simplesmente bom, cara. É simplesmente bom. E que caiu no gosto popular. Aí sempre tem aqueles, mas eu não gosto mais. É muito comercial. Não gosta mais. Não, mas aí um exemplo de um lance feito com naturalidade, feito exatamente, com feeling, exatamente. E que vendeu, cara. Se você pegar o Green Day, você pode... Que o Duke é o segundo disco do Green Day, né? É depois do Kerplunk, né? Você pega o Kerplunk, é o mesmo esquema. Mesma coisa, velho. Sabe, as músicas, cara, são na mesma linha. Parece que a gente tá vendo Black Flag, né, cara? Vamos tocar aqui, vamos ver. Vamos ver no que dá. Vamos ver no que dá. O que a gente gosta, cara. O que a gente gosta, acabou, cara. E aí você vai, tipo, continua. Aí o Insomania, que é a mesma coisa, sabe? O Warning, o Nimrod, porra, eles sempre... E o Green Day é legal que eles foram crescendo, né? Isso aí foi um pedo, foi uma rosa. Isso aí é uma música orgânica. Isso é uma música orgânica, rapaz. Eu tava falando de música sem alma aí, isso é uma música orgânica. É música de dentro, cara. Cara, eu, assim, particularmente, não conheço ninguém que goste de rock and roll e que não goste deste álbum, cara. Ó, vamos falar a verdade, de todos os álbuns que falamos aqui, o Duke é o melhorzinho, vai, vamos falar. Ah, velho, na boa, eu não conheço nenhum que vocês falaram, velho. Melhor em que sentido? Vamos falar a verdade? De todos os álbuns aqui, o único que qualquer idiota poderia citar é o Duke, né? Aí, ó, viu só? Isso só prova que a simplicidade ganha jogo, gente. Qual vendeu mais de todos esses que nós falamos aqui? Ah, então, aí já não sei. Sim. Mas eu vou falar de um álbum que vendeu pra caramba. Então eu vou ralar o C, eu vou falar do Titanic aqui, o Soundtrack. Não é, cara. Vai falar o Bad do Michael Jackson. Então, cara, o pessoal tem um monte de explicação técnica, um monte de histórias aí, eu não tenho. É simplesmente um CD que eu escutei lá, eu acho que deve ter escutado lá pra 96, 95, quando lançou mesmo. E simplesmente eu achei, puta que pariu, velho, olha que CD foda. E eu gosto de todas as músicas, repetindo todas, sensacional, cara. Sensacional. Todas. Legal, esse disco é foda por causa disso, que é um disco que você... Acho que todo mundo, quando ouviu a primeira vez, ficou maluco, cara. Sim. Eu lembro que eu lembro quando a primeira vez que eu vi isso, foi num churrasco de galera, assim. Começou a tocar o disco, eu fiquei de cara. Falei, mano, que disco é esse? Eu acho que eu cantei o Welcome to Paradise. Só a parte do Welcome to Paradise. Eu toquei um mês com na cabeça e não sabia o resto da música, só falava... Welcome to Paradise. Nessa época teve um revival, assim, do punk rock americano, muito, muito legal, que teve o Rancid, que é uma banda que eu acho sensacional, cara. Eu acho que o Offspring é fácil na onda, né? O Offspring. Verdade, e o Bad Religion também. Bad Religion. Oh, é verdade. Dizem que o Green Day que veio na onda do Offspring, né? Eu não sei quem que é anterior. Ah, não, sim, mas cara, não é parecido, cara. Eu não acho. É porque, cara, a indústria, a mídia, eles têm essa necessidade de colocar... Criar um novo Seattle. Tentaram criar um novo Seattle. Não, é rivalidadezinha, tipo, Beatles e Stones, entendeu? Aí coloquei, Oasis, Blur, né, cara? Brasil e Argentina. Aí colocaram... Restart Cine. Os caras falavam... Nossa! Eu acho que é fácil. Os caras falavam o Offspring e o Green Day, né, cara? Mas aí é legal que eu ouvi um bootleg do Green Day, eles tocando, não sei se é Self Steam, e aí tem um bootleg do Offspring que eles tocam no Basket Case, eu acho. É legal, cara, que os caras, tipo, eles tiravam onda dessa rivalidade, entendeu? O que eu acho foda do Green Day, cara, é que até 5, 6 anos atrás, não sei agora, os shows deles nos Estados Unidos era tudo $5. $5. E também era quase 4 horas de show, né? $5. Ele falava, por que você não cobra mais? Ah, porque eu acho que a gente não vale mais que isso, não. Acabou. É $5 e punk rock, mano. É os caras punk, velho. É fácil entender o sucesso de um disco que nem esse, cara. É um baterista que parece um polvo tocando, né, cara? É impressionante então, aquilo. É o The Cool, né? É impressionante. Um baixista muito técnico. Um baixista com técnica. Técnico sem ser chato. Sem ser chato. É. E, puta, né? Um guitarrista e vocalista que parece que tá cheirado, que pra punk rock você tem que tá assim, né? Alucinado, tocando rápido, acelerado, fazendo uma porrada de referência. Né, fazendo uma porrada de referência aos caras top, da como Dead Kennedy, como Black Flag, como Buzzcocks, como Ramones. Porra, é claro. Cara, vocês viram, cara, quando teve o Woodstock, segundo Woodstock, terceiro Woodstock, jogaram a grama nele, e os caras não queriam saber. Pode crer. Pô, lembra aquele do Stock, os caras faziam time, tinha tipo um barranco de lama, né, mano? Os caras tudo deslizando naquela porra. Você vê, é o clipe ao vivo de When I Come Around. E cai mato bem na paleta do cara, velho. A guitarra dele, cara, uma Stratocaster branca cheia de adesivo, fica marrom, cara. Os caras jogam lama, ele nem aí tocando aqui. E os caras têm miga boa, né, velho? Porque todos acertaram ele, velho. Não, sério, cara, Green Day é uma banda assim, que você vê assim, os vídeos e tal, você não tem uma vez que você fala assim, ah, esses caras estão de má vontade. Cara, aquele clipe da Walking Contradiction, cara, é um dos clipes mais geniais que eu já vi, cara. É, o Walking Contradiction é do próximo, Insomniac. Mas é foda. Esse Duck aí, eu escutei na época certa também, né, velho? O clipe de Nice Guys Finish Last, que é foda. É do futebol americano lá, né? Teve um disco do, acho que é o Nimrod, que tem aquele da mosca, que tem muita influência ali do Stray Cats, cara. Que eu achei excelente referência. Bacana assim, do Green Day, cara. É Hunting and Ride, não é essa música? Eu não lembro. É Hunting and Ride, é isso mesmo. O legal do Green Day é uma banda que você vê evolução, cara. Você vê que eles cresceram muito. O último disco deles, cara, o 21st Century Breakdown, puto, é um disco, irmão. E é foda que ali você vê referência do punk, né, que eles sempre tiveram, né, que é o que o Zé falou, de Buzzcocks, Ramones, Dead Kennedys, Tolls, etc. Tal. Mas aí os caras acrescentam muita coisa que você vê ali, cara. Tem uns pianos ali no meio. É desse que é o Jesus of Suburbia. É derruba caralho. Eu acho que eles parecem sexistas, os caras. Quando você ouve o American Idiot e principalmente o 21st Century Breakdown, você tá ouvindo o Tommy do The Who, cara. Então, é foda. Aquela música do disco anterior lá, Jesus of Suburbia, de 9 minutos, você não vê passar, cara. E é muito legal, tem piano, os arranjos. Eu que gosto muito de arranjos assim e tal, que não é de flores, antes que faça o trocadilho. Vai fazer uma... Não, eu já previ o trocadilho. O Hendrix tá antes do trocadilho, mas ele tá muito defensivo, né? O cara tá contra atacando antes do ataque. Eu vou te arranjar um negão. Não é verdade, Paulo, que não é pau lá. Tudo que pedir, a pau lá atrás. Já que você gosta de arranjo, vou te arranjar um negão. Isso aí. Não, seu namorado não pode. Bosta, velho. Pô, seu namorado vai te trair, pô. Music and our message. Just listen. O outro disco que eu pensei em falar é um disco também que não foi grande sucesso de venda, mas é um disco também que é muito influente e é uma referência, que é o Rust Never Sleeps do Neil Young. Sensacional. É um disco, sensacional, cara, que ele influenciou 11 entre 10 músicos dos anos 80 pra frente, que o disco é de 79. Esse disco, ele, o lado A dele é elétrico e o lado B é acústico. É o disco que tem a música clássica do Neil Young, Hey Hey My My, Into the Black. E é a cartilha da maioria das bandas alternativas, e principalmente do grunge, e mais ainda, principalmente o Pearl Jam, né, o Pearl Jam. Se você perguntar pra qualquer integrante do Pearl Jam quem é Deus, o cara vai falar que é o Neil Young. Inclusive gravou um álbum. Inclusive o Pearl Jam substituiu o Crazy Horse, que é a banda de apoio do Neil Young, e gravaram o Mirror Ball, que é um baita disco. É um disco muito, muito impactante, assim. É mais um disco que, quando eu ouvi a primeira vez, eu já conhecia as bandas que são influenciadas por ele, né? Eu fui justamente buscar essa referência. E quando eu vi, eu fiquei impressionadíssimo, cara. De você reconhecer, sabe? Você fala, cara, é impressionante como realmente os caras... Tipo, ouviram aquilo à exaustão pra depois criar as coisas deles, tendo como base essa referência. O que eu fiquei mais impressionado é que é justamente que nem o Paulo falou: um lado é acústico, o outro é com banda. Só que esse lado com banda é, cara, é uma distorção com melodia, se é que isso é possível. Exato. E cara, é muito lance de feedback, de microfonia. Mas não é punhetagem, né? Tem, assim, tem uma parada que é cru pra caralho. É uma loucura caralho. Que faz total... Vamos dizer assim, é estranho falar isso, mas é uma loucura que faz total sentido ali no momento. E você ali, sente, né? Cara, quando o pessoal fala entre o digital e o analógico, você sente aí, isso falando de produção musical, que os caras usaram ali tudo 100% analógico, até pela época que foi gravada, e como isso interfere no som. Olha que massa. É o lance das caixas, das guitarras e tal. E depois, no outro lado, o cara só com violão, meu, ele consegue tirar ali muito sentimento mesmo, cara. E a voz dele, a gaita. Essa... Uma coisa assim que depois o Bruce Springsteen tentou fazer um negócio igual no Ghost of Tom Joe de lá, e nego, cara, só ouvir. Muita coisa que você, que ouvinte do Tosco Chanchada, tá ouvindo, cara, você vai tirar dali. Eu prefiro a parte, o lado B da parada aí, essa coisa, sabe, tipo, voz e violão, porque eu já comentei isso algumas vezes com o Paulo, inclusive. Eu acho que o Neil Young é um dos caras que tem bola mesmo, tem culhão, sabe? É um cara corajoso. Sim, sim. Meu, porque ele faz rock and roll, às vezes, parado, na frente do microfone, num palco, pra, sei lá, 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, e o cara faz rock and roll parado. Não, é ele, um violão, um microfone. Meu, e ele bota todo mundo maluco ali, cara. Sim, sim. E um lance quase country. Porque tem violinos, tem... Uhum. Tem... É a minha parte preferida do Neil Young. A minha música preferida, inclusive, é Harvest Moon. Tem muito disso, cara. Sabe? O Neil Young, ele é meio que uma unanimidade no meio musical, principalmente, assim, né? Então, nos Estados Unidos, você vê todo mundo que toca, que é música, que tem banda, o cara respeita pra caralho o Neil Young, sabe? Sim. Porque não tem uma coisa pra falar dele, sabe? Mas na carreira do cara, o cara não teve nenhum deslize, cara. Exatamente. Então, mas é a mesma coisa, nesse caso de respeito, do Johnny Cash, por exemplo. É. Entendeu? Johnny Cash, atitude, é muito mais músico do que um bando de... Com certeza, mas cara, se você for... Vale a pena pegar... Raul Seixas tocou com o Balão Mágico, né? É verdade. Vale a pena procurar no YouTube o vídeo que tem do Ed Vedder apresentando o Neil Young no Rock and Roll Hall of Fame. E aí, o discurso do Ed Vedder é sensacional e tem uma parte que ele fala assim, ele fala, cara, é impressionante a gente tá aqui só agora reconhecendo um cara que tem mais de 60 anos de idade e que ele lança coisas que são relevantes pra caralho. A gente não tá aqui falando dos discos dele dos anos 60 e 70. Ele tá aqui porque o último disco dele é relevante, entendeu? E ele lançou, o Neil Young lançou um disco em 2010, que é um baita disco. Os Stones têm 50 anos de banda. Mas porra, cara... Quase 30 anos que não lança nada que presta. Honestamente, não faz um clássico. Desde o Voodoo Lounge que os Stones não lançam nada relevante, sim, de fato, sim. Né? Stones, a sorte do Rolling Stones é que foram 20 anos de muita música boa. Depois 30 anos... Uma coisa que um outro produtor falou pra mim. Se uma banda tem, por exemplo, 15 músicas boas, vive a carreira inteira. Claro, porque faz show a vida inteira. Hoje é show, cara. Hoje quase ninguém vende CD, então hoje é show que... Não, então, por exemplo, Biquíni Cavadão. Eles, o repertório deles é dos anos 80, porque eles não criaram mais nada relevante a partir dali, entendeu? Assim como os Stones. É por isso que o Ed Vedder diz lá na apresentação no Hall of Fame que o Neil Young já merecia um crédito maior de antes, porque o cara continua lançando coisa relevante, como o Paulo falou. Cara, uma curiosidade, não é desse álbum, mas um grande clássico, um hino, vamos dizer assim, né, aquela Keep On Rockin', The Free World, ela não tem a versão de estúdio, né? Tem a versão de estúdio. Ela só tem. Ela só existe ao vivo. Isso eu não sabia. Olha aí. Só a versão ao vivo. Às vezes é o suficiente, né, cara? Ainda mais uma música. Então, cara, mas você sente aquela coisa assim. Porque o cara, quando vai pra gravar em estúdio, ele faz a pré-produção, ensaia. Pô, agora os caras mandaram tudo ali, cara. Tirando o Black Sabbath, né? Que os caras chegaram lá e falaram: vocês têm 2 dias. Um é pra mixar. Não, mas tem 2 dias esse pacote de cocaína. Eu, vocês têm 2 dias. Um é pra mixar. Não, então, você bota um despertador lá, né? Beleza. Eu fiquei de cara, por exemplo, na época do Black Album do Metallica, eu fiquei de cara, depois que eu gosto muito de parte técnica, essas coisas assim, eu li que a bateria levou 6 meses pra ser equalizada, cara. Ah, que isso, cara. Olha, ele apareceu, hein? Seu Nono, volta a dormir aí, senhor. 6 meses pra microfonar, equalizar, tal, teu som, e depois fazer Black Album. Cara, vocês podem gostar, mas eu acho uma bosta. Black Sabbath fez o disco inteiro, cara. Um dos discos mais importantes. Fez em um dia. É impressionante, né, cara? Please Please Me dos Beatles foi gravado em uma semana também. Em compensação, o Sgt. Pepper foram 6 meses, né, cara? Can't you see I'm trying? I don't even lie. Antes de eu citar o disco em si, que eu quero comentar, eu queria explicar por que eu tô escolhendo esse disco. Eu tava até comentando com o Paulo esses dias, é o seguinte, cara, que de 1970 até 2000, 2000 e pouco, né, passamos quase 30 anos sem conseguir ouvir um disco e falar, meu, é um disco de rock, ponto. Sabe, rock, sem rótulo. Porque assim, tudo que você ouvia, ou você mesmo rotulava, ou você ia, tipo, sei lá, ouvia alguém rotulando. Era hard rock, punk rock, heavy metal, thrash, glam, sei lá, electro rock, nu metal, grunge, britpop, brit rock, pop rock. Qual isso... foi o pior que você já ouviu? O pior rótulo que você já ouviu nesse sentido? Cara, eu não sei se é o pior, mas assim, tem uns rótulos que não fazem o menor sentido. Tem um que parece que vai cair o meu saco, cara. Vixe, Mag. Vixe, Mag. Vixe, Mag. Cara, quando eu ouço... Cratera, os dinossauros são extintos. ou seja, haverá um hecatombe. Cara, eu já sei, o Meteoro da Paixão, né? Não, Meteoro da Paixão Rock. Quando eu ouço aquele rótulo post-grunge, puta, cara, que pariu, foda, né? Creed. Puta, né, que nossa, velho. O que é Creed? Eu não gosto do glam rock, cara. Perno. Parece não, muito gay, rock. Cara. Mas é gay, cara. Eu não gosto. Os caras parecem gay só, pô. Eu acho engraçado aqueles rótulos de black metal, as vertentes do black metal. Green, Luxurian, Pagan, Death, Black Metal. Aí, cara, é trash, é tipo... Hardcore melódico. Hardcore Não, para. Não, isso, existe, cara. Isso é a coisa mais idiota que eu já ouvi. É igual Shoegazer. Shoegazer. Sabe o que significa ser Shoegazer? E o punk progressivo? Alguém já ouviu? Não, teve um cara que me explicou. tem um amigo nosso que tem uma loja de CDs aqui em Marília. Ele me explicou o porquê do shoegazing. Shoegazing quer dizer que o cara toca olhando pro próprio sapato? Exatamente. O cara toca olhando Isso é um estilo de música. É, por exemplo, My Blood Valentine, eles falam que é uma das bandas que criaram o shoegaze, que assim, são Eu achava músicos, que os caras eram corcunda. É, são músicos que são tímidos e que tocam olhando pro próprio sapato. Ah, vai tomar no cu, cara. Vai tomar no cu. O Ed Vedder, com aquele distúrbio dele, também a banda que eu vou citar agora é outro nome que eu acho um absurdo. Ela é chamada por alguns de punk pop. Punk pop? É um contrassenso, porque o punk é a contracultura e o pop é a cultura em si. Exatamente. Que é o Strokes. Oh, eu achei que você ia falar White Stripes. É outro chamado de punk pop. Por que eu tô citando? É o Is This It. Mas é punk ou é pop? Nenhum dos dois. Rock and roll. Ponto. É o Is This It. Primeiro disco do Strokes, de 2001, que é um discaço. Muito e que bom. Eu escolhi porque ele conseguiu depois de 30 anos. Aliás, eu acho que o último disco em que os caras simplesmente falaram isso é rock foi justamente o que eu citei anteriormente. Uhum. Foi o primeiro do Led Zeppelin. Sim. Porque depois foram quase mais de 30 anos que você tinha que colocar um rótulo. E o Strokes fez um disco que você não rotula. Você ouve o primeiro disco do Strokes e fala, isso é rock and roll. Ponto. Só que aí tem nego que vai falar que é garage, rock. Nossa, alternativo. Tem nego que vai falar que é alternativo rock, indie rock, punk pop, que deve ser uma cozice do caralho, que eu não faço a menor ideia do que significa. Uma coisa, um outro rótulo que eu acho engraçado, Guitar Band. Guitar Band. Pô, né? Depois o nego fala, o Jimi Hendrix era Guitar Band. Depois, no Sonic Youth, que é. Não, My Blood Valentine, o Diz Mary Chain, R.E.M. Pô, então tudo, cara. Tudo, tem guitarra. E olha, o R.E.M. é Guitar Band e tem cavaquinho. É. Eu já falei pro Paulo isso, que pra mim, o melhor disco de rock, tipo, a melhor banda a surgir de 2000 pra cá foi o Strokes, justamente por essa capacidade deles de fazer um negócio, você não precisa rotular. Eu acho que o Rage veio antes do Strokes e é rock and roll. De 2000 pra cá. Ah, 2000 pra cá. É porque você falou depois de 30 anos. O Rage veio antes. Não, mas... E o Rage não tem rótulo, não, cara. Mas o Rage é... O Rage é Rage. Não, é misturado. Então, mas o Rage é Rage. Não. Mas o Rage é Rage. O Rage, pra alguns repórteres e críticos musicais, é o tal do alterna metal. Exato. Então vou criar uma porra do rótulo com o Strokes só pra não perder discussão, cara. Funk Metal, os caras falam do Faith No More e do James Addiction. E o Red Hot Chili Peppers. Eu tô achando que alguém ainda vai virar e vai chamar o Rage Against the Machine de proto nu metal ainda, cara. Pode ser, porque eles deram a base porque o que viria a ser o nu metal depois. Esses caras são filhos da puta. Mas o nu metal antes o pessoal chamava de industrial rock. Então é rótulos e rótulos. Porra, eu gostava de industrial e não gosto de nu metal, cara. Eu sou incoerente, então. Não, então, mas o industrial que caiu na MTV virou new metal. Tanto que se você vai buscar as influências do Strokes, principalmente as mais sentidas nesse primeiro disco deles, de 2001... É tudo que a gente falou aqui. É o que a gente falou, tudo isso que a gente falou aqui, mas principalmente a galera daquele, entre aspas, proto-punk, já que a gente tá assumindo os rótulos sim, aí. Sim. Você ouve um disco do Strokes, aquela batida seca de guitarra repetida... É Stooges. É Stooges, né? É Velvet Underground, é Bowie, é MC5. Então você começa a ouvir Strokes, você vai ver que onde que as referências do cara estão. As referências estão lá no final dos 60. Eles pularam esses 30 anos aí e foram fazer um rock and roll que, se você vai buscar influência, vai buscar 30 anos antes. Ah, o Franz Ferdinand tá nessa aí também, não tá, mas, cara? Então, esse, o Franz Ferdinand tá. Só que o Franz Ferdinand veio depois do Strokes. O The Killers entra nessa também. Killers. Interpol. Interpol é sensacional. Mas aí o bando igual o Interpol já vem buscar referência fora no Velvet Underground, já vai no Joy Division. Até o cara fisicamente lembra, né? Eu brinco que parece que nós estamos vendo bandas se repetindo. Por exemplo, o Strokes é o Velvet, o Franz Ferdinand é o New Order, o Interpol é o Joy Division. O Black Rebel Motorcycle Club. O Kinks. O Black Rebel Motorcycle Club é o Dizzy Mary Chain. Banda do caralho. International Noise Conspiracy também é uma banda que tem muita influência de... Olha o tamanho desses nomes, cara. E aquela uma, como que é que o pé no pé? Coach and Couch. Depois... Bem lembrado, hein, cara. Não, mas essa é das antigas. Ah, mas eu preciso essa ouvir melhor é, mas é referência, que... né, não, cara? Tá, mas eu acho que vale a pena falar dela. Só o Zé concluir a gente... Não ficou muito claro. O Zé passou aí, mas... Não, eu passei... Não, porque na verdade o Coach and Couch, ele estaria mais ou menos junto ali com o Television, que são aquelas bandas que pegam as influências do Velvet Underground lá nos anos 70. Sim. São bandas dos anos 70, estão dentro do punk, já são bandas consideradas dentro da linha punk, igual o Television, mas com uma influência muito mais foda de Velvet Underground. Na verdade, cara, o Coach and Couch veio junto nessa onda do Television e tal. Eles, eu acho que não tiveram tanta visibilidade, porque eles não estavam em Nova York, que era o grande cenário, CBGB e tal, né, que era onde essas bandas grandes tocavam. Eles tiveram um hit aí que eu não lembro o nome, mas vale a pena pegar esse disco deles aí. Como é que é o nome disso aí? Drink Water Chicken. Isso, se isso não me engano. Acho que é esse o nome do disco. É. O disco não, da música. Isso. O disco era Coach and Couch mesmo, né? Porque é um disco só, né? Dizem, né, que o New York Dolls foi que começou com esse lance de visual andrógeno e tal, né? Mas parece que o vocalista do Coach and Couch, ele já era muito louco. Antes mesmo de Iggy Pop. Já era uma bichona do caralho, né? É, então, só que naquela época lá era meio complicado, né? Tá, mas, ô Perna, eu te mandei esse disco, que é difícil pra caralho de achar. Eu mandei, você chegou a ouvir já? Mandou, mas ainda não ouvi, então... Não, joga pra galera. Tá, então... Põe lá no... Ó, então, galera, quem quiser mais aí, ouve aí. Eu acho que vai ser o único link, assim, que vai estar disponível mesmo pra download. Porque é foda de achar. Né? Porque é mais difícil de achar, né? Ah, não, mas vamos voltar acho a falar que do Strokes. Até o Television muita gente nem conhece, né? Mas já vai no embalo aí, não, mas assim. Vamos voltar a falar do Strokes, senão a gente vai perder o foco do bagulho. Melhor. É assim, o Vinícius falou um negócio sobre o Green Day que eu acho que dá pra encaixar no Strokes, que é a questão, nesse primeiro disco, pelo menos, do Strokes, que é a questão de toda música ser boa, cara. A gente já conversou isso. Esse disco especial do Strokes, ele não tem música ruim, cara. E eu acho que ele tem o mesmo descompromisso do que ele tem, né, cara? Sim. De ser um disco leve, cara, sabe? Você ouve, porra, em loop pra caralho. Uhum. É um disco feito sem qualquer pretensão, como a gente já viu. Exatamente. A gente sente as influências, mas você vê que é assim, eu quero tocar rock. É um disco simples, eu acho que vale a pena citar esse disco justamente porque ele faz uma ponte com o Duke em termos de despretensão, e faz uma ponte com o Velvet em termos de pegada mesmo. Que é aquela batida de guitarra que se repete e vai marcando a música pode crer, o tempo todo. Eu acho que é um puta disco, cara. Um dos discos que eu pensei em falar aqui era o primeiro do Stooges, porque eu acho um disco fundamental, é o pontapé inicial do punk rock. E você percebeu? Acabei decidindo pelo Velvet, justamente porque o Velvet é o pai do Stooges, cara. Então eu falei, pô, é melhor já falar do Marco Zero da parada. E o Vô do Stooges, né, cara? Você percebeu, no caso do Green Day, foi diferente, foi o segundo CD que a gente falou. Mas a maioria é o primeiro CD, cara. Quando o cara tá despreocupado, verdade. O cara quer fazer o som dele, tá despreocupado com gravadora, com dinheiro, com isso, com aquilo, o cara faz o negócio da hora, velho. Então, mas teve um caso ao contrário. No final dos anos 80, começo dos anos 90, o Skid Row, por exemplo, pra conseguir entrar nesse esquema de grandes gravadoras, fazer turnê, ficar famoso, gravou aquele primeiro disco deles, que na verdade foi um disco direcionado pra ser comercial, com várias baladinhas e tal. O segundo, que é o Slave to the Grind, era pra ser o primeiro, só que a gravadora vetou. Ah, isso tem muito. Se você pegar o Extreme mesmo, cara, o Extreme tipo, tem More Than Words, só que, cara, o Extreme tem umas puta levada de groove, sabe? Umas músicas pegadonas e que não tem nada a ver, só que todo mundo lembra do Extreme só por More Than Words. É o Eagles, a gente, né? Falou do, é do Eagles. A gente falou, chegou a citar o... O Eagles é chato mesmo. Né? Music and our message. 1, 2, 3, 4. Just listen. Bom, o outro disco que eu selecionei é um dos meus prediletos sempre também. Nossa, cara, é sensacional. E que nem todo mundo conhece, apesar de ter sido um álbum muito, muito vendido, foi número um na Europa de vendas, que é o Mezzanine, da banda chamada Massive Attack. É um baita disco. Cara, é demais. Massive Attack é único também, né, cara? É uma banda única. Uma banda única. Assim, vou falar a primeira vez que eu ouvi esse álbum. Eu não conhecia o Massive Attack, não conhecia muito o estilo chamado trip hop, que antes eles davam outros rótulos, né? Que era slow beats, que era... Ambiental, era down lounge, né? Tempo, é. Que não é down tempo. Uhum. Antes que faça trocadilho. Que bosta, velho. Ele perdeu a oportunidade. Não, não, eu já falo pra não fazer trocadilho. Dá um tempo, por favor, vai. Dá um tempo. Eu vou achar que eu já tô idiota. Então, aqui, aí, cara, a primeira coisa é o pessoal falava, é eletrônico, não é eletrônico. Existem elementos eletrônicos e existem elementos não eletrônicos, que é um baixo tocado de verdade, uma guitarra tocada de verdade e até a bateria. É igual o Portishead, né, cara? Exatamente. Só que o estilo trip-hop, o pessoal acaba se encaixando mais no eletrônico. E que não, nem sempre é verdade, nem sempre é assim mesmo. Ô, Hendrix, é nesse álbum aí que tem Angel? Isso, é a música que abre o álbum. Então, eu, cara, coloquei, fechei a gavetinha lá do CD. Primeira coisa que eu senti, os tons graves, cara. Que nunca eu vi o sub-grave em ação. Aquele que o diafragma vibra. Ali pra quem manja de gráfico espectro, né? De 60 Hz pra baixo. Uhum. Aquilo que treme tudo, cara. E afinações baixas e tal. Sim. E um som bem... É o treme. É bem deprê mesmo. É isso que eu ia falar. Essa afinação mais pra baixo aí não causa... Se eu vi a longo com prazo... Certeza, assim, com certeza. Não deixa o cara meio maluco, não, cara? Então, assim, porque... É foda, e tem alguns acordes no meio que são tensos, né? É o que chamamos de frequência marrom, né, cara? Que é o bagulho que vive. É porque o cara ouve tanto que ele caga, né? Então, relaxa o esfíncter, né? Então, tem uma diarreia musical, né? Que merda, diarreia musical. E tem um trabalho de ambientação e vocalização extremamente melódica, porém com alguns acordes tensos, o que provoca justamente essa experiência, assim, de... Diarreia musical? De você desconforto, ficar... Desconforto. É que assim, eu não sei, mas assim, Massive Attack, nenhum dos álbuns, aquele... Protection? Não, aquele 100 Windows. Alguma coisa assim, sensacional. Que é um baita disco, né? Também, né, cara? Sensacional, mas assim, Massive Attack não é o tipo de banda que você coloca o som no carro e sai de rolê. Você tá na tua casa ali, você bota um fone de ouvido e vai curtir ali o som. Deitado. Mas é que o pessoal fala, né, que esse estilo, tem até um blog, né, chamado Trip Hop X, que fala assim, Trip Hop, a música vertical. Aliás, música horizontal. Sim, tá falando de galera que fica criticando e tal, por ser, acho que é eletrônico e tal. Mas no Revolu Songs do Sepultura, os caras fizeram um cover de Angel. Exatamente. Entendeu? Tem várias outras bandas que fizeram, né? O Massive Attack, pra quem não conhece, é um estilo bem cadenciado, com o baixo em primeiro plano. Alguns teclados totalmente viagem, cara. Viajado, vozes assim que lembram as guitar bands dos anos 80. Muito experimentalismo. Assim, conta com convidados também, que eu particularmente sou muito fã. Que, por exemplo, a vocalista Liz Fraser, que era vocalista do Cocteau Twins, ela canta uma música que é o hit do álbum, né? Uhum. Que chama Teardrop, que tem um dos clipes mais sensacionais de todos os tempos, que mostra, tipo, aquele exame, quando a mulher faz... Ultrassom. E quando ela começa a cantar, a boca do feto começa a se mexer. Olha cantando aí, junto, cara. É sensacional, vale a pena aí. Perde só pro Sabotage, claro. Né? Teardrop. Não, eu ia falar Sabotage. Inclusive, eu ia falar desse álbum, mas eu falo em uma nova... Aliás, nós então vamos deixar... Boys, E o Communication tava na minha lista. Beast Boys merece até um capítulo à parte, um episódio à parte, até pela uma homenagem aí ao MCA, né? É verdade. E é uma super banda também, muito influente, e que mudou muitos paradigmas. Posso fazer uma pergunta? Eu conheço muito pouco de Massive Attack. Assim, se você tivesse que dizer, mais ou menos dentro do que a gente tá tentando, assim, procurar as influências e os influenciados do cara, da onde você acha que vem esse som do Massive Attack? Assim, o que você acha que esses caras ouviam, assim? Ah, muita coisa, muita coisa. Eu ouvia muito o som que o pessoal chamava de Dark nos anos 80, tipo The Cure. Ah, legal. É, que mais? O próprio Joy Division, cara. O próprio Joy Division, com certeza. O Joy Division começou com experimentações. Coach and Couch. Aquelas experimentações loucas, assim, do Doors. Esse álbum, Mezzanine, é o primeiro álbum do Massive Attack sem o Tricky, que era um dos produtores, que era um cara muito louco. Então imagina, assim, todas essas influências aí, The Cure, Joy Division, mesmo. É, as bandas noise, né, que o pessoal costuma chamar aí, Pixies, My Bloody Valentine, tudo isso misturado, até mesmo aquelas viagens, Sonic Youth e também o próprio Cocteau Twins, o This Mortal Coil, aquelas viagens malucas assim. Bauhaus, né? totalmente. E tanto é que no quando teve show aqui no Brasil, eles abriram pro Kraftwerk, naquele, era o Teen Festival, Free Jazz Festival na época. E quando foi o momento do show do Kraftwerk, do Massive Attack, só tinha aquele pessoalzinho chamado Gótico. Eita, porra. Então, não, o pessoal que eu particularmente chamo de Underworld, né, cara? Underworld, né? Era aquele pessoal, né, que parecia que você tava no filme de Matrix, assim, né, cara? Underworld. Os caras ali e tal. E o Trick, depois, ele saiu da banda, teve carreira solo, e depois ele virou produtor da Bjork. Então vocês imaginam a loucura do cara. Era demais pro Massive Attack, que fazia, era viajado, mas também nem tanto, assim, né? E o Trick... Tinha um certo limite ali. Tinha um certo limite, porque o era Trick... era viajado a ponto de comer cocô, que nem a Bjork, né, cara? De aparecer vestida de ganso. Do Oscar. Do Oscar, com ovo. Com ovo do lado. É. Cara, que essa mulher... A Bjork, ela foi com uma roupa, com um vestido na festa do Oscar, que era um ganso. Acho que ela é uma alienígena. Cara. Então, hoje em dia ele pensa se alguém por ser gay, né, cara? Os dois produtores da Bjork, um é o Trick e o outro é o Alex... Não, aquele... O Alec Empire. O truque e o truco. É o Trick, o Lambão e o Pererê. Meu Deus. Que bosta, quem são esses três? É o Saci, porra. Não tem tantas informações pra passar sobre esse álbum, mesmo porque é uma banda que, de certa forma, se tornou comercial, e eu acho que isso, assim, eu sei que esse conceito de comercial dá histórias, assim, dá argumento pra outro podcast e tal, mas foi uma banda que, conforme o tempo foi passando, é uma banda que, pra mim, morreu. Se você falar que essa banda traiu um movimento, eu vou te dar um tiro na cara. Não, né? Ela não traiu um movimento. Então ele não tá falando do João Gordo? Achei que era... Não, João Gordo. Cara, João Gordo traiu um movimento. É um disco, assim, que faz parte da adolescência e tal, eu acho que de muitos aqui, assim, foi uma parada muito... Já era a parte adulta. Faz assim. Parte da Liga da Injustiça, cara. Soundtrack, né, cara? Se for a adolescência do Hendrix, é Frank Sinatra. Né? Qualquer coisa que tocava na Broadway. Né, o Wave do Tom Jobim. Little Richard. Nossa. Né, mas o álbum que eu quero falar aqui, que assim, é um álbum que entra naquele caso do Duke, que é um álbum que você ouve da primeira à última música, você fala, beleza, vou voltar e vou ouvir de novo, porque é muito foda, é o Smash do Offspring, cara. Baita que disso. É um álbum assim. É o Injustice League Soundtrack, né, cara? Pois é, assim, é um álbum que eu não sei se ele conseguiu manter ainda esse posto, mas é um álbum que ele é considerado o álbum mais vendido de uma gravadora independente. É, pode crer. Né, pela Epitaph e tal. Ele foi o álbum que mais vendeu. Eu não sei se ainda. Eu acho que conseguiu, porque hoje, como não se vende tantos álbuns assim, hoje, né? Então eu acredito que manteve. Mas é um álbum, cara, que, porra, todas as músicas são sensacionais, sabe? O Offspring começou. Não cansa de ouvir, né, cara? Não cansa de ouvir. Te relembra coisas assim. E é divertido, né, cara? Puta, eu acho que pariu, falar em divertido, cara. É um negócio legal pra um disco, né? É, pode crer. É o disco que você tá fazendo um churrasco com os brothers, você põe divertido, lá e, mano... Todo mundo curte, cara. Todo mundo curte. Você tá na sua casa tendo que, sei lá, fazer um trabalho lá no computador. É divertido ouvir. Sabe o que eu acho foda? O Duke entra nessa também. A mina cocôzinho ou aquele cara mais grunge, mais sujão lá, todo mundo vai gostar. Todo mundo. Cara mais grunge. Você entendeu o que eu quis dizer, né? O lado B. Entendi. Camp, esses caras. Não, esses caras que, tipo, vai em churrasco e dorme pelado na privada, sabe? Tô falando dessa microespécie, se liga. Não, e é aquele álbum que vai mantendo, assim, mesmo ele sendo curto e tal, se bem que o Offspring, eu não sei se foi a partir desse álbum, né, que começou a colocar aquelas faixas... Welcome. É, foi a partir do final. Welcome to the disclaimer. Né, acaba o disco, aí fica a maior cara, assim, um silêncio. Aí depois entra alguma música ali, algum detalhezinho e tal. É. E mas é outro disco... Training Surprise no final. É verdade, e é outro disco que é a mesma coisa. Mas não vou falar disso, não. A mesma coisa que a gente falou do Duke vale também pro Smash, né, cara? Que são músicos competentes pra caralho. Nossa, um excelente vocalista. Uma coisa que eu falo. Excelente vocalista. Alguém já ouviu um cover de Offspring? Não. Nem eu, cara. Não dá, velho, cara. Espero não ver. Não dá pra, não, mas não dá pra fazer, porque não tem um puto que cante igual aquele. Ele berra, cara. Ele berra, velho. Pô, não dá, irmão. É foda, meu. E quero ver um cara também tocar guitarra e pular igual aquele Noodles lá. Pode crer, né? Não sei como ele acerta os negócios. Alguém pra fazer esse cover tinha que ser o Flea do Red Hot. É verdade, só ele, né? Pulando que nem um desgraçado. Não, e o disco que vai fazendo umas variações, né? Porque, sei lá, você pega, por exemplo, tem lá Genocide, você tá ouvindo que é uma pancadaria e tal. Aí depois vem Come Out Play. Aí tem o To You, que é mó ska, né? Tem um skazinho, é, né, cara? Tem ska. Aí vem Self-Steam, que é um negócio, assim, esse lance do ska, que eles pegaram do Clash, toda aquela influência, assim, eu achei muito, cara, sensacional. E a partir daí também começou a surgir muitas outras, começou a trazer aquelas bandas de ska, rock, particularmente gosto demais também. Tipo Paralamas do Sucesso, né? O Paralamas não deixa de ser. É uma banda de ska rock. É uma banda de ska rock, pô. Que se desvirtuou no carro. Ska rock, em algum momento, né? Eles, tipo, sei lá, desandaram. Mas eu digo assim, tem uma banda que eu gosto demais, que é Dance Hall Crashers, Mighty Mighty Bostons. Sim. Que vieram a partir daí. Porque ainda era muito underground esse lance do ska e tal. E o Offspring foi uma banda assim que ele e o Rancid também. Eu gosto demais do Smash. É irrepreensível esse disco, cara. Eu acho muito foda mesmo, cara. Eu não falei porque o Perna roubou minha ideia. Chupinhou minha ideia. Mas, temos bom gosto. Olha pra esse lado. Né, verdade. Você é um paga-pau mesmo. Não, mas, tem o Whitesnake que vem depois, cara. E eu considero outro disco irrepreensível. Sensacional. Cara. Eu acho demais também. Os dois. Sensacional. Eu acho que ele começou, cara, a perder a mão, assim. Eu já falei isso em outros podcasts, mas perdeu a mão, assim, lá pro final do Americana ali. Já começou já começa a cair um pouquinho. Mas assim, eu ainda acho um bom disco. Eu também acho o Americana legal. Então, ele não é o disco 100%. É. Não é o 100%. De aproveitamento. Eu acho o Americana legal. Aquele Conspiration of One tem algumas músicas que eu acho legalzinho. Aí eu já não fui mais. Mas não é mais a mesma coisa, não é mais. Mas é porque, cara, é muito difícil você conseguir achar uma banda que consegue se manter a mesma fórmula e não soar repetitiva. Assim, é verdade. Entendeu? O Offspring, por ser punk, é mais difícil ainda fazer isso aí, cara. Uhum. Então, mas, por exemplo, o Green Day. Todos os dias são parecidos e a banda é do caralho. Não, mas você vê uma evolução muito forte do Green Day, cara. Principalmente nos dois últimos. Mas, Paulo, mas, eu também acho que o Green Day é um caso diferente. O Offspring tem música que é riff igual, Zé. Sim. No X-Nay e no Smash. Mas isso no Ramones é o tempo todo, por exemplo. Ah, não, calma. Pô, não vai falar do Ramones não, porra. Não vai falar do Ramones não, cara. Então falar mal do Ramones aqui, quem apanhar, velho. Mas o Ramones é o exemplo contrário. O Ramones é o exemplo que conseguiu ter uma obra, uma discografia com a mesma fórmula. Sem ser chato. Sem ser chato. Usando as mesmas palavras-chave até, né? I wanna, I gonna, I don't wanna. Começa a variar, né? É verdade. I wanna, vai. E o riff de uma música, tipo, eu acho que é I Don't Care, tem... O Legião Urbana. Tem outra música que é... Que país é esse do Legião Urbana? É verdade, Tanto que o Dinho Ovo Preto lá, do Capitão Inicial, quando eles estão tocando lá... É o Dinho Saco Ganguena, né? Aí, cara! É, cara! Ele só fala isso, né? Só isso, quando eles estão tocando... Do caralho! E ele se acha o meninão, né? Até hoje, se o cara tá com 87 anos, não serve mim, não. É ele o seu nonô, né, cara? Não, então, e nos shows do... Pô, ele acordou. E quando o Capitão Inicial faz os shows e tocam Que País É Esse, ele começa a emendar I don't care, I don't care. Só dois detalhes aí a respeito do Offspring, que com esse lance de ser a banda que mais vendeu discos e tal, que rolou uma briga foda entre as gravadoras, todo mundo queria Offspring, rolando em MTV e tudo mais, aquela música Pretty Fly, isso, essa música foi a música mais baixada da história da internet, cara. E aquele comecinho é do Def Leppard, cara. Então, que é uma música que fala sobre Vanilla Ice, né? Assim, tem uma pegada O clipe daquela música é foda. Olha a quantidade de influência dos caras. Então. Muito legal, né, mano? Foda, né, o clipe daquela música é legal. O cara Branquelo, caralho, na vizinhança dos mano lá, ele querendo se encaixar, né, velho? O clipe dessa música é sensacional. E o Vanilla Ice, que hoje, ele é new metal, né, cara? Ah, é? Pô, eu baixei o último disco deles, tem a participação dos caras do Korn na banda, né? Ô, Hendrix, qual que é a motivação do ser humano de baixar o disco do Vanilla Ice? Explica pra mim. Cara, assim, não, vou explicar. Do Vanilla Ice e do Latino, vai. Vou explicar. Você sempre fala assim, ele vai fazer coisa pior. O Vanilla Ice seria o Latino. Pode ser. O Latino americano, velho. Pode ser. Não, o Latino americano é o Belchior. Music and our mess. Just listen. Seguindo aqui meu modo de pensar, né, cara? Meus critérios de avaliação. Cavaleiro de pensar, né? É verdade, assim, intelectual. O modo. Não, eu chamaria de modo de simples de pensar, mas objetivo. Eu sou uma pessoa que pensa fácil, cara. Eu faço coisas fácil. Tanto que ele está tomando a infusão aqui, que não é chá? O Tite diria que é um tipo de visibilidade, cara. Não, pessoal, eu não sou muito difícil, cara. Eu sou simples, é fácil me compreender. Então eu vou falar de um álbum aqui, lançado em 1976. Todo mundo já ouviu, todo mundo já xingou. Gosta, todo mundo xinga, porque ele tem 3 acordes apenas, no álbum inteiro. É repetitivo, mas é bom, cara. Tô falando do Ramones, cara. Tô falando do Ramones. 1976, olha o que tá escrito aqui. O primeiro tá escrito Ramones. Citados do 1001 discos que você deve ouvir antes de morrer. Sim. Abre aspas. O primeiro álbum do Ramones é o manifesto definitivo do punk. Precisa falar mais alguma coisa? Precisa falar mais alguma coisa, meu? Mano, é isso. Acabou o podcast. Acabou o podcast? Não, acabou. Mas, assim, vocês são pessoas mais... Que disco? Mais... Antes do Perna comentar, eu queria fazer uma pergunta. Só eu prefiro Nevermind Bollocks, cara, do Sex Pistols? Eu prefiro, cara. Eu prefiro. O Hendrix também prefere. Não, do Ramones. Eu prefiro. Nós estamos falando de gente com bom gosto e gente com mau gosto aqui. Não. Eu quero entender a sua pergunta. Onde você quer chegar com isso? De música? Depois eu vou falar por quê. Não, de música, cara. Impacto e influência. Não, tô falando de música. De música. Só ouvir o disco assim, puta, eu gosto de ouvir isso. Eu tô sendo honesto, cara. Entre Ramones e... Entre o Ramones, o primeiro do Ramones. Eu prefiro Nevermind the Bollocks. Ah, tá. Toda a estética punk. Exatamente. Pelo amor de Deus, estética punk, velho. Os caras faziam música pra vender roupa, porra. Vai tomar nos seus cu, eu não vou falar mais nada. Acabou. Ô, louco, negócio de corrente. Acabou. Não vou deixar ninguém falar também. Não. Eu vou ganhar no grito essa merda, velho. É, afinal de contas é o único jeito, né, cara? Não, para com isso. Vinícius, Ramon, o Sex Pistols, eu não entro nesse mérito de impacto, de. Tá ligado? Nós estamos falando de música. Eu prefiro porque eu acho que são músicas mais legais. Sim. O meu disco favorito dos Ramones é o Rocket to Russia. É o melhor disco dos Ramones. Não, eu também acho. Chines a Punk Rocker, Rockaway Beach. Não, Rockaway Beach não tá nele, mas... Não, tá sim. Teenage Lobotomy. Porra, o disco é foda pra caralho. Não, eu acho Rocket quantidade Russia. De música legal, eu acho o Ramones um mais legal, o Ramones, Ramones. O Rocket to Russia, pra mim, é o melhor disco dos Ramones. Entre o Ramones, Ramones e o Nevermind the Bollocks, eu acho que o Nevermind the Bollocks eu acho a diferença é o seguinte, cara. A diferença é o seguinte. Tem mais música foda. Flui melhor, sabe? A diferença é o seguinte, cara. Eu me divirto mais ouvindo. Então, mas vai ter uma diferença do punk inglês e do punk... Muito, muito grande. E isso que marca a diferença do punk americano e do punk entre punk e punk, cara. O Sex Pistols, cara, todo mundo sabe a história do Sex Pistols, velho. O cara fazia punk pra... Mas o punk inglês também, tem todo um contexto social. Isso. O punk americano já é o lance da festinha, que é o do Green Day, que é o Offspring, que não tem o compromisso. Os caras não ficam falando de política, velho. É isso. Mas a música é boa, caralho. O punk inglês é um punk de contestação política e o punk americano é um punk de descompromisso. Exatamente. Então, tem uma diferença aí. As duas são muito legais. Eu não tô dizendo em nenhum momento que o primeiro disco é ruim. Bom, claro. Então você vai viver, Zé. Agora, eu quero que você diga isso também. Agora é o seguinte, eu acho que, musicalmente, eu vou ficar lá na minha casa, na frente do PC, fazendo alguma coisa e ouvindo música. Você vai ouvir o primeiro do Ramones? Eu ouço do Sex Pistols. Eu também ouço Sex Pistols. É inegável a importância desse disco. E assim, e sem o Ramones, não teria o Nevermind the Bollocks. Nem o Nirvana. Nem o Nirvana. Não tem porra nenhuma que dá pra frente. É claro, porque é Nevermind. Nossa, essa foi ruim. Puts, cara. Essa foi ruim, cara. Nem eu tava esperando por essa. Chacrinha. Usina do Chacrinha pra você. O lance é que esse disco, ele veio do Stooges, do MC5, do New York Dolls, de todo aquele pessoal que a gente já falou aqui. E ele traz essa novidade de não ter música de 7 minutos, solo de guitarra. Não, isso é a melhor coisa do mundo, cara, velho. Disco tem 29 minutos, foi gravado em 2 dias com $6,000. Os caras falaram, mano... Segundo a revista... 30 músicas e 20 minutos. Não, você pega o Locolive, é um disco ao vivo que tem 30 e quase 40 precisa músicas. Precisa de mais que isso, cara. Ele não tem uma hora, brother. Precisa mais que isso, cara. Você escuta música pra quê? Pra perder seu tempo? Pra se divertir? Depende do que você tá escutando. Você nem perde nem ganha, você se diverte. Mas, cara, você vê entrevista do Sid Vicious, dos caras do Sex Pistols, e o Sid Vicious fala que ele aprendeu a tocar baixo por causa do Didi Ramone. Então, por isso que ele não toca nada, né? Nunca tocou nada, né? Foi minha desculpa também. Mas se fosse o Jaco Pastorius, o cara do Rush, o Pink Floyd. Mas o cara cria, o cara não copia. O cara cria, não. É a diferença aí, né, cara? É lógico. O cara aprender a tocar com o Didi e copiar mal. Tanto é que o Didi Ramone, ele... Pô, o Didi Ramone tocou com o Didi Ellen depois, né, cara? Com todos quem? E com o Didi Mocó também. Tava esperando essa. Não, eu também, não, cara. Quando começou esse papo, o Didi Ramone vai cair na tentação. Não, né? O Didi Ramone, ele não aguentou as paradas de drogas do Didi Ellen, cara. Nossa. Então ele saiu. Mas ninguém falou, aguenta, né, cara? Ninguém aguentaria. Não, mas o Didi Ramone, que é com D, o Didi Ellen com G. Uhum. É Gigi. Gigi. Seria, né? Didi. Gigi. Gigi. Cara, eu vi tem um DVD do Didi Ellen que o cara fala assim... Back, Didi! É o The Zachary, né? Zachary! Então, e no documentário do Didi Ellen, o Didi Ramone fala, eu tive que sair porque, pô, eu ia morrer de overdose. Não, mas antes, quem? Né? Ele morreu. Quem aguentaria? Quem aguentaria? O Keith Richards aguentaria. Eu acho o Charlie Sheen aguentaria. O Keith Moon. Keith Moon. Não aguentou. Não aguentou. Morreu? Morreu? Então não aguenta. Os Keith sempre, né?